Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir o Online Song Contest na Rádio Antena Web. Esta semana continuamos a percorrer o mundo virtual à procura de novos programas. Desta vez encontrei o Universo Song Contest. Para ficar a conhecê-lo um pouquinho melhor, vou dizer-lhe o que deve fazer para poder participar e votar nas suas músicas favoritas. Em primeiro lugar, terá de criar uma conta em webs.com. Em segundo lugar, terá de escolher o país pelo qual vai concorrer. É preferível que cada participante represente o seu próprio país, mas fica ao seu critério se quer ou não participar com o seu país de origem. Mas já volto a falar das condições necessárias para participar. Fica a saber que o Universo Song tem 50 edições. Vou deixar-vos agora com a música que ficou em segundo lugar na nona edição, Bad Romance, de Lady Gaga, que concorreu pelos Estados Unidos da América. Drama. E depois de um beijo romance, vem a música Happy Land, pois estamos a felicitar a alegria. Essa música ficou também no segundo lugar e concorreu pela Suíça. Desfrute da alegria que a cantora Amanda Jensen tem para lhe oferecer. Voltando às regras, e esta é a última que lhe dou. Para participar, tem de enviar um e-mail para a organização do concurso com o nome do artista, o título da música e o link do YouTube da respectiva canção. Se quiser saber mais pormenores, visite o site do Universo Song Contest. E agora vai ouvir a música da Rihanna e do Eminem, que concorreu pelos Estados Unidos com a canção I Love the Way You Lie na 13ª edição. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you.

Esta é a última música que vamos ouvir hoje no programa. E desta vez é de Kate Mulua, que participou pela Etiópia na 48ª edição com a música The Flood. My way home wasn't the place I know. I'm not afraid of changing. I'm certain, nothing certain. What we own becomes our prison. My possessions will be gone, back to where they fall. save you when the earth begins to crumble? Why do you feel you have to hold on? Imagine if you let go. Passado, se lhe agradou este cheirinho de informação que lhe dei sobre o universo São Contes, siga o programa no site oficial e quem sabe se não pode participar também. Por hoje é tudo, até o próximo domingo. Se assim quiser, deixe os seus comentários na página oficial da antenaweb.info ou na página oficial da antenaweb no Facebook. Até o próximo domingo.